coração. Não era teu, mas qual de nós dois fica para depois? Talvez mais tarde. Desbaraça, por favor. Voltamos ao mesmo ponto. Tu evitas e eu não respondo. E fica à vontade para seres como eu. Avanço e tu não vens. Falo do que não te convém. Mas fica à vontade para seres como eu. Que não me seduz. Talvez eu não sei. Podes vir a duvidar que eu prometo não faltar. Faltar ao que era teu, mas qual? Mais tarde. Voltamos ao mesmo ponto. Tu evitas e eu não respondo. E fica à vontade para seres como eu. Avança e tu não vens. Falo do que não te convém. Voltamos ao mesmo ponto. Tu evitas e eu não respondo. Mas fica à vontade para seres como eu. Avança e tu não vens. Falo do que não te convém. Mas fica à vontade para seres como eu. E se eu disser que não vou ficar, se eu não for capaz de continuar a lutar, lutar, mas como é que tu achas que esse teu desprezo com que encaras tudo pode te ajudar a esconder ao resto do mundo que não é escuro nem por um segundo? E nem tudo é teu. Agora eu ando aqui às voltas a ver se te entendo. O passado eu lamento, mas não esqueço. Dessa forma lá se vai o sentimento. E eu nem penso muito nisto. E embora não haja compromisso, eu sei, fico triste por saber que alguém insiste e que pode roubar o meu mundo num só segundo. Eu não nasci para estar em segundo lugar, lugar. E se eu disser que não vou ficar, se eu não for capaz jogar.

consegues. Olha-me nos olhos sem a boca tremer. Todos os olhos estão postos em ti. Tu queres o meu colo, só que eu não sou assim. Por isso tu escusas de tentar. Agora é cada um por si. Amanhã já falar. E então fazer

tudo o que fazes. Eu vou descobrir, vou acabar por vir a saber tudo de ti. Sei coisas que nem tu sabes, eu sei todas as tuas fases. Eu estive aqui, estive ao teu lado, ninguém me contou, fui eu que vi. A Mariana, a Cláudia e eu era uma delas. Lembro-me das noites que passaste com a Daniela. Eu sei por onde vais, vá, chega de desculpas. Tu não percas tempo, não, não. E larga-me essas. Larga-me essas. Larga-me essas. Tu não percas tempo, não, não. E larga-me essas. Estás com o meu baby no looks, estás com o meu baby no lust, yeah, yeah. Só que eu já não estou nesse mood, yeah baby, eu já estou cheia, yeah, yeah. Eu sei que estou a ser rude, mas não fui eu que falhei, yeah, yeah. Tu pegas, eu pego, tu negas, eu nego, para isso eu basei, yeah, yeah. Sim, eu sei que ia saber, yeah, yeah. Está com fome, se quiser está tudo bem, yeah, yeah. Dá-lhe o toque, ela não tem o que eu tenho, mas ainda é boa tu troca. Porque amanhã, bem de manhã, eu sei que tu estás de volta. A Mariana, a Cláudia e eu era uma delas. Lembro-me das noites que passaste com a Daniela. Eu sei por onde vais, vá, chega de desculpas. Tu não percas tempo, não, não. E larga-me essas. Larga-me essas. Larga-me essas. Larga-me essas. Tu não percas tempo, não, não. E larga-me essas. Já te conheço como ninguém. Tudo o que fazes eu sei. Todas essas fases eu estava lá. Tu larga-me essas fases.